escuta para puxa. Salvador, Cochão, boa noite. Pastor 81, tá decolado, cruzando 800 pés, saída Conte. Mantenha a saída Conte, sobe 090, Pastor 81. Vai manter a saída, sobe 090, Pastor 81. Tá 3567 após a passagem do P3 na final, ali mantém. Após a passagem do P3, ali mantém, olha 03567. Vitor Corre, meteu 59, esquerda, perna do vento. Esquerda, perna do vento, limpo 89. Salvador, boa noite, chave 6720, no ponto de da 10. 720, ciente, mantém ponto espera. Mantém. 3567, autorizado a decolagem, uma centena, meia dúzia. Autorizado a decolagem, o TAN 3567, 6720, após o TAN ali, mantém. Após o TAN, mantém, 6720. Ao longo do vento, aguardando instruções. Tempo 89, alongando do vento. Tempo 9, suba para 1.500, ajuste 1.500. Tempo 89, subindo para 1.500. Decolada 01 no controle, 120, décima 8. 208, 3567. Informação é a Romeu, 340. Guarulhos, portão 5. Seria o 3897, não é isso? Salvador, 3567, decolou na árvore. 67, 340, árvore, isso. Ok, pode dar curva direita aqui, se eu tenho informação que pode alvar direto à árvore? Autorizado, direto à árvore. Direto à árvore, 3567, obrigado. Pois vou direto à posição bridge, onde intercepta a Zulu no meia, nesta rota até Bravo Hotel Zulu, quando então vou direto à posição trive. Daí conforme o plano de voo, frequência do controle, 1208, a torre em 1.18.95, seu código transponder 5417, TAN 3897. Autorizado Salvador Guarulhos no 340, decola da 1-0, primeira curva direita, daí é o Leida Bridge, depois do Luno Meia, Belo Horizonte, Trive, 208-1895, o controle 1208 e o transponder 5497, o TAN 3897. Correto, informe pronto para puxa acionamento. Chamará no 5. Obrigado. Romeu 01, presente da Romeu para o Galeão. Romeu 01, para o Galeão. Está autorizado. Conforme o plano, nível de voo 360. Decola da 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois direto à posição Bridge, onde interceptará a Perzulu 1-0. Nesta rota, da 1-0 até SMAP, quando então DCT Lúvito e DCT Barbacena. Frequência do controle Salvador 1208, a torre 11895, seu código transponder 5413, voo no 601. Então, para o 1601 da Gol, foi autorizado 360 da Leão, saindo decolada 10, perfil da El, Leda, e após Bridge, interceptando o Lu 10, 10 MAP e aí conforme. 308 vai ser o controle, 1995 a torre, 413 no transponder. Para o gol no 601, está no 04. Correto, informe pronto para puxar o acionamento no 601. Salvador, boa noite, 219. 219, boa noite. E para o estacionamento, está no parte 3. Autorizado, reporte táxi, 5219. Contará, 5219. 5415, controle. 20-8. 208, 6720, boa noite. Boa. Olympus 89, gere base, reporte final. 9, girando base e reportará final. Colão cruzando 1800. 320, sobe 360, vídeo lá. 360, linha 720, pode voar direto da El ou Leda? Autorizado, direto Leda. Leda, obrigado. Ok, aprovando elefão, 3894, solo 06, libere via Fox, chama o solo no 21, décimo 9. Fox 219, 3894, boa. Linha pro 29, na final, pra ser baixo travado. Salvador. Táxi autorizado para o ponto de espera da 10, via Pátio, Índia e Alfa. Quando lá, chame a torre em 1895, trip 5219. Autorizado táxi via Pátio, Índia e Alfa, lá quando o ponto 18. 95529, boa. Dado toque arremetida, pista 10, vento 120 graus, 7 nós. 219, autorizado toque arremetida na 10. Boa noite, táxi em frente, Alfa, reporte antes da Juliette para ingressar no pátio. TAM 3894. Reporte antes da Juliette para ingressar no pátio, 3894. Olho 6720, é possível coordenar 30 com o centro? Não tem escuta 2A. Só escuta. 5219 e ali mantém pistão no zero. Ali mantém pistão no zero. Tocou a remeteu 08, dá presente curva esquerda, suba para o meu pé, ingresso na perna do vento 10, aguardando para gerar base. 5289, curva na esquerda para a perna do vento, aguardando a base. Tipo 5299, informa o tráfego à esquerda, na perna do vento, pista 10, P3 da Força Aérea Brasileira, mantendo no meu pé. Quando pronto, livre decolagem, vento 10 graus 7 nós. 5294, autorizado ingresso no pátio, portão número 8. Autorizado ingresso no pátio para o 83244. E 5299, decolada 09, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado. Boa noite, bom trabalho. Controle Salvador, boa noite, trip 5219, decolado. 5219, sobe 200, se dá boa vigilância. 00529, tem condições meios próprios de uma AVO ou Elefra presente? Autorizado Elefra. Elefra 529, obrigado. 720, mantém a saída. Eu mantenho a saída, 720. Dan 3567, chama agora o centro Recife, 1288, até 260. 288-260, 3567. Trip 5219, se puder por gentileza coordenar com o centro, tem condições de voar direto Conquista. Negativo Conquista, mantém a saída 5219. CR 5219. 6720, chama agora Recife 251, não tem 13325, 6720. 251-3325, web 6720, boa noite. Boa noite. Trip 5219, solicita desvio esquerda pro 260. Livre de desvio 5219. 219, obrigado. Fala Chanel 6259, posição 9, formação Romeu, pronto para a cópia a Guarulhos. 259, autorizado Guarulhos, nível de voo 3620, decolada 10, com primeira curva direita, saída da El, Leda, depois voo direto à posição Bridge, onde interceptará a Zulu 16. Nesta rota até Brava até Zulu, após DCT Trive, segue conforme plano. Frequência do controle Salvador em 1208, a torre em 118, decimal 95. Seu código transponder 5411, Oceaner 6259. 6259, autorizado Guarulhos, 360, decola pista 10, curva direita, Dael, Leda, Bridge. Outra Zulu 6, trava até o Zulu, Tribe, direto ponto 208-108-95-5411. Informe pronto, puxa acionamento 6259. Portará. Salvador, muito boa noite. 1273 para Confins, informação Romeu, tá pronto, Flávia. 1273, boa noite. Você está autorizado Confins, nível de voo 3620. Decolada 1-0 com primeira curva à direita, saída da Euleda após bridge, onde interceptará a Pezulu 1-6. Frequência do controle 1208, a torre 11895, 11895, seu transponder 5422, gol 1273. Afirmativo, 3-0 autorizado para Confim, decola 10 curva à direita da Euleda bridge, sobre interceptar a Pezulu 1-6. Controle 19-128. Nível de voo confirmando 360, ok? Afirmativo, 360 autorizado. Fale pronto para puxar o acionamento, voo 1273. Autorizado base, reporta final, embate travado. 389, autorizado base, reportará sinal embaixo travado. Na base daqui a um minuto, torre. É possível? Afirmo, repórter girando em base, então Olimpo 289. Estará girando base, Olimpo 289. Girando base. Gente, Olimpo 89, reporta embaixo travado. Enquadrando a sinal e está com o trem de pouso embaixo travado. Olimpo 89, autorizado toque arremetida pistão 1-0, vento 1-0 graus, 5 nós. Autorizado toque arremetida na 1-0, Olimpo 89. Tan 3897, puxa de estacionamento, portão 5. Portão 5 autorizado, puxa o acionamento, reporte táxi Tan 3897. Chama táxi 97, obrigado. Tocou RMT, curva na esquerda, e informa que o próximo vai ser pouso final. Olimpo 89, tocou RMT 11-6, perna do vento 1-0, reporta girando base para final, não entra com a reportar. Olimpo 89, reportará girando base. 89, girando base. Limpos 89, cheque trem, pouso autorizado, pistão no zero, vento 120 graus, 10 nós. Limpos 89, com o trem baixo travado. Pouso autorizado, não no zero. Décima via para 2010-2015. Pus 89 no solo aos 20, condições de realizar o backtrack para seguir via pista. Zotan 3897, está pronto para o táxi, 198 a bordo, 198, 3 horas e 40, Galeão. Táxi autorizado para o ponto de espera da pista 10 via Índia e Alfa, quando lá chame a torre em 11895, TAM 3897. Índia Alfa, ponto de espera 1895, obrigado, bom trabalho. Igualmente. CB 5219, chama agora Recife, 1288, ao termo 2000. 288, 2000, boa noite. No 567, no portão do 7, autorizado, reporte táxi. Salvador, boa noite, voo 1940, informação Romeu, autorização Guarulhos. 1940, boa noite. Se estou autorizado para Guarulhos, nível de voo 3620. Decola da 10 com primeira curva à direita, saída da El, Leda, depois voa direto à posição Bridge, onde interceptará a Perzulu 16. Esta rota até Bravo até Zulu, quando então DCT trive conforme plano. Frequência do controle, 1208. A torre em 1-1-8, decimal 9-5. Seu código transponder 5431-1940. Guarulhos, nível 360. decolando da pista 1-0, primeira curva à direita no perfil da El, Leda após Leda, posição 3, interceptando o Pesulu no meia. Dava até o Zulu, direto 13, após chegada em Guarulhos. É, 5431 no transponder, controle 1208, e a torre 118, decimal 951, 940. Chave pronto para o puxo, acionamento no 940. Reportaremos, finger 2. 1-0, 04, puxo, acionamento. T01 no 4, tem condições de iniciar de imediato? Esse show de transição chama táxi do mesmo aluno. Correto. Canto 3897, autorizada a linha de decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2-9. A linha decola 1-2-0, 1-0 para 3-2-9-0. Bono 273, está na 03, como é que está? Aguarde para o push, temos duas aeronaves que passarão a cauda, aguarde para o push no 273. Aguarde no 273. Pois, obrigado. Autorizado. Para o ponto de espera da 1-0, India Alpha, quando lá chame a torre em 118.95, gol no 601. India Alpha, 18.95, boa noite. Boa noite. Taxi, boa noite. 567, com PLB 160, 350, autonomia cabeça. Taxi autorizado. Para o ponto de espera da 1-0, via pátio, India Alpha, quando lá chame a torre em 18.95, boa noite, gol no 567. Pátio, India Alpha, ponto de espera da 10, 18.95, 574. Solo, Charlie 6259, posição 9, assinamento da posição é posterior para o sistema. Pista livre, reporte para o táxi, 6259. Vai acionar a posição 9, posterior ao táxi, reportado para o táxi, Charlie 6259. Ok, acionamento embaixo na posição aqui. 273 no portão 3, coordenando com a equipe de solo. Temos uma aeronave da companhia taxiano, ela vai passar a cauda. Você está iniciando o táxi ali no portão 7. Vai passar a cauda, assim que o mesmo liberar o setor, você pode executar o push e informar táxi no 273. Então aqui, coordenação, no solo, posso estar na companhia, não está chamado no 273. Usada linha de decolar, pistão 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-0 mais.